sparerono, ma sparano anche. chegou a radar terminado, 5 mil em ponto seguro, controle 1209. Bom dia. Tá, 3180, bom dia, mantém nível 370, nosso disparo para a posição acima. Resposta Sena, média frequência, alterna central amazônico, em 1337 ou 1265. 2, bom dia, sendo identificação, nível 370. Pode dar o desço para 1, se quiser. Position Bugatti, but if you want to try now, no problem.